Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist, e dessa vez a gente tá com alguém mega humilde que fala que tem o melhor gosto musical, que não gosta de música ruim, não é? Exatamente, sou eu, o cabeça, e eu vou deixar pro público me julgar. Julguem aí vocês nos comentários se meu gosto é o melhor, sim ou claro. Mas por favor, julguem bastante, mas julguem muito ele, por favor. Porque, sério, o ego dele é bom, essas pessoas com um amor próprio muito lá em cima. Mas a questão não é ego, é assim, é realmente você ter visão que, sim, e ter a consciência de que realmente o seu gosto musical é bom. Tem coisas que eu não faço tão bem, pode acontecer. Mas assim, gosto musical meu, posso dizer que é impecável. Acontece, né? Algumas pessoas nascem com bom gosto, outras não. Ok, vou deixar pra vocês ditarem isso. E vocês acabaram de ouvir Master Exploder, da trilha sonora de Tenacious D. Cara, eu sou muito, muito fã do Jack Black, eu sou putinho do Jack Black, e Tenacious D, a banda e o filme é algo assim, fora da realidade, em muitos níveis, cara. Eu acho que assim, poucas bandas, considerando o Tenacious D uma banda que a gente não considera, chegam ao nível que o Tenacious D chegou de zoeira e de fodeza mítico. Porque, cara, tudo que eles fazem é muito bom, assim, tanto, seja essa parte do metal, que é bem construída, toda a parte de guitarra, de vocal do Jack Black que é fantástica, quanto as piadas e assim, as coisas, né, o contexto de todas as músicas, e principalmente essa da trilha sonora do filme, do Peak of Destiny. É difícil alguém conseguir acertar em tudo, no instrumental, em voz, no fator ruê, que algumas bandas se propõem, nem todas acertam, mas nesse caso, ó, sabe, 10-10. Assim, eu entendo que o Tenacious D não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir apreciar a beleza do Tenacious D, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, eu vou tentar exemplificar pra vocês, acho que já há 2 anos, eles lançaram o álbum Rise of the Phoenix, que seria a volta deles. E a música principal, o tema da música é o seguinte: nós, o Tenacious D, temos que trazer essa música de sucesso, porque senão os fãs do Tenacious D vão ter que apagar as tatuagens com laser, entendeu? Eles falam, they got to remove the D tattoo, quer dizer, tipo, a galera que tatuou o Tenacious D vai ter que apagar. É muito maneiro. Se você tá aberto a esse senso de humor na música, essas piadas até um pouco mais de baixo nível, vamos colocar assim, vá atrás de Tenacious D, o filme, as músicas, tudo que você puder, que é muito bom, cara. Próxima música, Baile da Pesada, Charlie e os Marretas. Eu não conhecia essa música, eu achei interessante. Então, olha só eu que legal. Eu acho que o cabeça vai poder falar melhor do que eu. Eu gostei do nome da banda. Charlie e os Marretas. Achei o nome da banda legal pra caramba. É assim, as pessoas têm, às vezes, um preconceito muito grande com música nacional. Principalmente aquela música nacional que é um pouco mais conhecida. Essa música, vamos colocar a música popular brasileira, não no MPB do Banquinho Violão, mas aquilo que faz sucesso dentro do Brasil. Pois é. Então a gente tem muito preconceito de falar, ah, o que tá saindo hoje é sertanejo universitário, dupla sertanejo. De fato, é o que vende muito. Você vai ligar numa rádio mais popular, vai estar tocando isso? Acredito que sim, de música nacional. Sim. Mas existem projetos musicais do Brasil. A Fer trouxe alguns excelentes na playlist dela. Sim. E eu procuro encontrar coisas nacionais diferentes e coisas que agradam o meu gosto. Essa banda especial, Charlie e os Marretas, eu encontrei via o Pelota, lá do Tô Com Fome, já gravou com a gente sempre grava lá, que ele gosta muito do funk, não o funk do Rio de Janeiro, que é aquele, sei lá, tava lá com os irmão, dentro do meu chevetão, chamando as mina pra sair, ela diz não. Não é isso, não é esse funk, entendeu? Isso tem que virar um clipe pra ser preservado pra posteridade. Sanji, por favor, preserve esse trecho. E você perdeu que aqui eu estava dançando. Eu fiz coreografia, mas ok. Na verdade, quando a gente fala do funk original, aquele que veio do blues, veio do soul, se derivou junto com o rock, e o Charlie e os Marretas, eles trazem o funk com uma pegada até um pouco mais latina, que é muito legal. legal, entendeu? É um gênero que o Brasil tem falta e que eles fazem muito bem. Eu adoro simplesmente o trabalho deles. Tem o CD deles gratuito pra você baixar. Eles tiveram essa coisa de, ó, vamos lançar o CD pra vocês pra tentar fazer sucesso. Você pode baixar, tem no YouTube o CD completo no canal deles. Tem muita banda brasileira que faz isso. O exemplo mais clássico, eu acho que é o exemplo do Teatro Mágico. Sim. O Teatro Mágico é outra banda que é espetacular também. O Teatro Mágico, ele é quase como se fosse o indie dos games da música brasileira uma época atrás, né? Era uma parada que a galera começou a ouvir boca a boca, porque não tocava tanto, e aí começou a crescer, começou a fazer show em tudo quanto é lugar, entendeu? Uhum. E shows altamente performáticos, sim, né? Muito bonitos, assim, o lucro deles é nos shows. A minha tristeza é nunca ter conseguido ir pessoalmente no show deles, mas o que eles fazem é lindo, é muito bonito. Então, esse que é o problema, tem muita coisa brasileira que o pessoal não escuta muito. Um outro exemplo que me mostraram é o Bahia e os Rock Boys. Até, uhum, a cabeça, se você quiser escutar, é muito legal o som deles. Eu peguei aqui agora. É muito diferente, é muito interessante, trazem elementos muito próprios do Brasil e a gente não dá devida atenção pra isso. Então, você ter trazido essa música, eu até fico muito feliz de ter trazido uma música de uma banda que eu não conhecia, que eu passei a conhecer e que eu vou escutar com mais atenção. Muito obrigada. Como eu disse, gosto bom pra caralho. Mas... em alguma coisa, né? Em alguma coisa a pessoa tem que se destacar, né? Alguma coisa tem que acertar, tem que ser bom em alguma coisa. Exatamente. Mas então, escutem Baile da Pesada de Charlie os Marretas, escutem aí. Muito tempo, há muitos anos atrás, o baile era da pesada, ninguém se lembra mais. Por isso, se você sentir o ritmo quente, chega junto na pista, chega junto com a gente. É que eu não me esqueço o que fizeram no passado, e quem sabe de onde veio, não pega o caminho errado. Enquanto você dança, eu te conto essa história, te faço balançar, refresco sua memória. Eu tô falando de swing do bom, eu tô falando de funk, hip hop e soul. Eu tô falando de um negócio que te tira do chão, tô falando de peso, densidade e pressão. De um tempo de batidas e palavras certas, de vozes vibrantes, de dançantes poetas. Do Black na pista fazendo aquele passo igualzinho o James Brown, o rei do pedaço. A galera na boa enquanto a noite passava, se a banda fazia o break todo mundo cantava. Aqui na nossa terra não foi diferente. Foi contagiante, foi incandescente. Foi ganhando a cena e foi ficando quente. Esse balanço foi enfeitiçando a gente. E o funk foi ficando de fato. E o Big Boy mandando pedrada no prato. E o Tony foi bizarro. E o Tony foi tornado. E o combo foi tão grande que ninguém ficou parado. Vai com Deus, meu irmão. Que o funk brother soul nunca te deixa na mão. Pois pra fazer direito tem que ser com amor. E quem tem o dom tem que ser salvador. Que lariou o dia, mas eu nunca me canso. De noite de melo é puro balanço. Que eu vou chamar o síndico que eu não aguento mais. Um brinde pra quem ainda vai com gás. É que algum anda solto nas ruas da cidade. Só não vê quem é cego, não quer ver a verdade. Então se liga no som, batendo na porta. É que ele renasceu, o funk tá de volta. Aquela festa acabou, desligaram o som e o DJ se mandou. O B-Boy agora só dança na frente do espelho. O Black foi pra casa e cortou o cabelo. Mas a mensagem fica, o chão ainda treme. Meu peito ainda canta, balança e não teme. Pois ele anda solto nas ondas pelo ar. O funk não morreu, é só saber procurar. Pelas noites da cidade ele anda escondido e ainda soa nos ouvidos de quem quer escutar. Uma música, piloto automático do Super Combo. Obrigado, cabeça, eu tô chorando por causa dela, mas ok, pode falar. Essa, de novo, é mais uma banda nacional que eu quero trazer, que é um trabalho, assim, totalmente diferente. Ela foi uma música muito interessante, porque, assim, meu irmão me apresentou ela meio que sem querer, sabe? Meu irmão começou a tocar no computador, eu parei pra escutar e falei, cara, que música é essa? Sabe quando a parada te chama atenção porque ela é muito diferente? Na outra minha playlist, se vocês escutarem, eu falei muito de bandas da parte instrumental. Como eu falei, eu sou muito fã do instrumento guitarra e isso me atrai muito uma banda. Então, um instrumental forte é algo que me atrai. Mas, às vezes, quando você tem uma letra que ela é feita na medida e quer te passar uma história, eu acho que isso também é um outro ponto da música que você quer ter. Essa música em especial, o que chama atenção nela não é o instrumental, mas sim a história que essa letra tá te contando e a mensagem que ela quer te passar. É uma música pra você sentar, escutar e refletir. Tanto é que, assim, eu tava zoando, mas vamos dizer que eu tava precisando dessa música agora. Conheci agora pra gravação também, meio que tava precisando escutar uma música, assim, nesse exato momento de gravação. E, assim, ela realmente faz você parar e pensar um pouco, pensar na vida e pensar assim, cara, será que é o jeito mais certo de viver? Será que é o jeito mais certo de fazer as coisas? É uma música pra se pensar e não é tão fácil também fazer isso. E, assim, é legal. Então, palmas pra essa banda. O que eu gosto dessa música é o seguinte, o nome dela é Piloto Automático. E o que ela faz é realmente ela desligar o seu piloto automático. Ela consegue desligar essa chave na sua cabeça e você fala, pera, calma, vamos pensar. O que eu tô fazendo, né? Eu vou pedir pra vocês agora que vocês escutarem, se vocês tiverem a oportunidade de prestar atenção na letra mesmo e tentar refletir, eu acho que é isso. Se eu conseguir fazer uma pessoa escutar agora, alguns dos nossos ouvintes, escutar ela, refletir e tirar alguma coisa dela, eu acho que eu já me dou por satisfeito com isso, entendeu? Com o meu objetivo aqui, com essa música. Então, Piloto Automático, Super Combo, escutem aí. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. E eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar. Até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Fiz questão de existir, não queria incomodar. Um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar. Você notar. Você notar. música Raging Fire do Philip Phillips. Que nome legal. Philip Phillips, seu lindo. Nome da hora dele. Casa comigo. Isso foi realmente necessário? Não sei, mas é o que eu sinto quando eu escuto o Philip Phillips. Que é o seguinte. Ai, que lindo. O Philip Phillips, ele é um cara que ele, se não me engano, me posso estar errado aí, ele veio acho que do American Idol e ele conseguiu criar uma carreira fora disso. Ele tem uma pegada, mais ou menos daquilo que a gente escutou na playlist da Drella, ele tem uma coisa meio do folk, dessa coisa tipo um cara e um violão, entendeu? Essa Raging Fire em especial, ela é uma música muito gostosa de se escutar. Ela é uma música de... É uma música de trip, sabe? Quando você tá viajando e escuta uma música. Sim. Essa música, ela passa essa ideia. Até o próprio clipe é ele passando por vários pedaços da cidade e ela fala realmente desse sentimento que vem de dentro. Ele fala, né, o Raging Fire, esse fogo. Eu não sei se a tradução raivosa seria a mais correta. No caso do que ele tá querendo dizer, é uma coisa intensa, isso, sabe? Isso, raging. Exatamente. Algo muito forte que seria esse sentimento que vem de dentro. Assim, eu adoro o trabalho do Philip Phillips. Eu acho que vale a pena você ir ver várias músicas dele. Essa foi a música que me fez parar e falar, putz, eu preciso ouvir mais desse cara e me casar com ele. Desculpa, cabeça, ele nunca vai te dar atenção, você não é o tipo dele. Eu imagino, entendeu? Infelizmente. Mas assim, ele é mais um cara que eu gosto de apresentar pras pessoas, entendeu? Eu falei, pô, se você gostar, escuta esse cara, que o cara é bom, entendeu? Ele tem, acho que tem 2 álbuns só publicados, mas o álbum dele é aquele álbum que você consegue escutar praticamente de ponta a ponta, sem perda nenhuma. Tudo é aproveitável ali dentro. E assim, uma coisa que eu gostei, o clipe dessa música é uma gracinha. Super artístico, super colorido, super feliz. Tem pessoas pintando e tem painéis bonitos nas paredes, uhum. E toda coisa de mostrar ele meio que andando por vários lugares. É uma gracinha esse clipe, é lindo. Não, é, por isso que eu falo, você vai querer casar com o Philip Phillips, assim como eu. Ele é fofo, eu tenho que admitir, ele é fofo. Mas então, Raging Fire do Philip Phillips, escute aí. We are dead to rights, born and raised. We are thick and thin till our last days. So hold me close and I'll surrender to your heart. You know how to give and how to take. You see every hope I locked away. So pull me close and surrender to my heart. Before the flame goes out tonight, yeah, we'll live until we die. So come out, come out, come out. Won't you turn my soul into a raging fire? Come out, come out, come out, till we lose control, into a raging fire, into a raging fire. Come out, come out, come out, won't you turn my soul into a give and time will take. All the memories made will wash away. Even though we've changed, I'm still here with you. If you listen close, you'll hear the sound of all the ghosts that bring us down. Hold on to what makes you feel. Don't let go, it's what makes you real. If the flame goes out tonight, yeah, we'll live until we die. So come out, come out, come out. Won't you turn my soul into a raging fire? Come out, come out, come out, till we lose control, into a raging fire, into a raging fire. To a raging fire. Let the world leave us behind. Let your heart be next to mine. Before the flame goes out tonight, we can live until we die. Come out, come out, come out. uma música, eu acho que muitas pessoas tiveram uma fase dessas, tiveram uma fase de Maggot, né? Buried Alive, do Avenged Sevenfold. Eu sei que vai ter muito hater, porque a Avenged é uma banda que ela meio que divide as pessoas. Ou a galera curte muito, ou a galera, tipo, odeia foda, é horrível. Porque ele faz uma coisa que é misturar, ele pega um metal e transforma numa coisa muito mais melódica, muito mais triste, e tem pessoas que não aceitam isso. Problema delas, elas estão erradas. Eu acho que o Avenged, ele tem algumas coisas que me atraem, que é primeiro um instrumental fantástico. A parte instrumental deles, pra mim, é impecável. Desde a guitarra, e uma coisa que eu gosto no Avenged, que eu vou pedir pra vocês prestar atenção, se vocês estudarem, é o seguinte. Normalmente, a bateria, ela só completa. Aqui, a bateria, ela é forte. Você percebe a bateria, a música inteira. Uhum. Porque ela é algo muito presente, é uma coisa que eles têm muito. E assim, é claro, ele não vai ser o que você talvez seja acostumado com o metal. Ela é realmente uma coisa mais triste, é uma coisa mais melódica, um pouco mais até poética em alguns pontos. Só que não chega no extremo do metal melódico. Exato. De coisas que a gente já falou. Não é um Sonata Ártica, não é um Nightwish, não tem nada desses rolês. Exatamente. O Avenged é uma coisa à parte deles. Tem muitos pedaços deles que são mais lentos pra te contar aquela história. Quando precisa ficar pesado, ele vai ficar pesado. Eu acho que o vocalista, ele faz essa transição muito bem. Eu adoro o vocalista do Avenged. Sabe aquela coisa? A voz dele foi perfeita pra proposta da banda. Que aí, desde essa coisa um pouco mais poética, até a hora que ele tem que subir a voz e gritar pra uma coisa mais pesada, aquela guitarra mais entonada. E assim, não escuto tanto Avenged assim, mas o que eu escutei deles, o que eu acompanhei, eu gosto muito porque é justamente isso. As coisas se encaixam muito bem. A minha música favorita deles não é essa. Uhum. É Strength of the World. Uhum. Strength of the World, que mistura tudo isso. Tem um comecinho calminho, um comecinho de violãozinho triste, e depois a gente parte pra porrada, com uma bateria muito marcada, com guitarras muito pesadas, um vocal muito bem colocado, uma letra muito da hora. De verdade, eu não entendo todo o hate que o Avenged recebe. Tá longe de ser minha banda favorita, tá longe de ser, de eu achar que é a coisa mais extraordinária desde o ponto de forma? Tá. Mas é uma banda boa. Eles têm qualidade. Tem, eles têm qualidade tem. De vocal, de instrumental, de letra. Uma banda que faz um trabalho legal. Eu juro pra vocês. Haters já vendido, por favor, expliquem-se. É aquela coisa. Eu respeito você não gostar do estilo. Perfeito. Sem problema algum. Mas agora, você falar mal sem argumentação, porque não é o estilo que você gosta, pera lá também, não, né? Não seja esse babaca, por exatamente. Favor. Exatamente. Olha que eu sou babaca. Não seja esse babaca. Tem outros tipos de babaca que você pode ser que são mais aceitos socialmente. Exatamente. Então é isso, Buried Alive do Avenged Sevenfold. Escutem aí. Darkness is kept alive. reaching higher. Good, it's about the bone. Much has changed since the last time, and I feel a little less certain now. You know I jumped at the first sign. Tell me only if it's real. Memories seem to fade. Musical. Wanted Dead or Alive, Bon Jovi. Cara, eu senti muita falta de Bon Jovi na minha última playlist. Eu me senti mal por deixar ele de fora, porque o Bon Jovi, a banda, o cara, o que vocês tiverem que falar, cabeludo, sem cabelo, na época diva dele ou não, eu curto muito Bon Jovi. O Panda, eu sei que ele não gosta, o Panda tem um preconceito com ele e com o Aerosmith. Eu não sei se é essa parte mais diva que o Panda se incomoda um pouco, os japoneses, mas assim, Bon Jovi eu acho que é um cara que ele também tem, assim, uma discografia invejável pra quem muito. Gosta, claro, porque vai ter haters de Bon Jovi também. E eu gosto de Wanted Dead or Alive, porque ela conta uma história, sabe? Essa ideia de você tá ouvindo uma história meio de faroeste é muito legal. É faroeste, mas ao mesmo tempo é aquele faroeste modernizado, né? Exato, onde esse cara pode ser você no dia a dia, entendeu? Ao mesmo tempo que você pode imaginar realmente um cara perseguido, né? Um bandido no faroeste, você pode ser essa pessoa nos dias de hoje. É muito legal. Uma coisa, essa música, ela toca no último episódio da terceira temporada de Supernatural. Quem lembrar do que aconteceu nesse último episódio da terceira temporada temporada de Supernatural, essa música, ela toca num momento engraçado, mas a cena, o episódio como um todo é triste pra caramba. E nessa cena, os dois, os protagonistas, podem ser os protagonistas da história que essa música canta. E tem uma hora que eles cantam essa música bem zoado. A cena em si é muito engraçada, mas no contexto ela fica 40 vezes mais triste. Eu gosto muito de Bon Jovi também, eu cresci escutando Bon Jovi. Minha mãe gosta muito, meu pai gosta muito, meu pai meio que me apresentou os trabalhos um pouquinho mais antigos deles. Aí tem Wanted or Alive, tem Runaway. Thank You for Loving Me, Bed of Roses. Aí você tem Living on a Prayer, que todo mundo canta. Nossa, Living on a Prayer é... Tipo, Living on a Prayer é lindo. Eu também, é contando uma história pra você fantástica, né? Exatamente. Assim... O pessoal tem um preconceito ridículo com Bon Jovi. No mínimo do mínimo, reconheçam que existe, primeiro, qualidade vocal. A voz dele faz umas coisas também absurdas. Segundo, uma qualidade instrumental. E terceiro, letras bem escritas. Você pode não gostar do estilo, pode achar... É farofada? Com certeza, é uma delícia, por ser farofa. Sim, exatamente. Ele não tenta ser mais do que isso, né? Em nenhum momento ele tenta ser algo... Oh, meu Deus, vamos revolucionar o jeito de trazer música, trazer... Não, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. E se ele der uma piscadinha pra você, você vai tremer o joelho também, que eu sei. Eu sei. Pode falar que não, mas vai, entendeu? Vai. Vai, ah... Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão dizer se o gosto do cabeça é tão bom quanto ele quer fazer parecer que é. Eu vou ter que concordar, realmente. Eu tenho que aplaudir. A playlist dele foi legal pra caramba. Tô falando, cara. Apesar de doer admitir isso, mas a playlist foi muito legal. É isso, galera. Obrigado por terem escutado. Beijos e até mais. Então, pra terminar, Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. E até a próxima, pessoal. Escutem aí e beijos.